Nesta sexta-feira foram apresentados oficialmente os novos uniformes do Foz do Iguaçu Futebol Clube. A camisa principal mantém o tradicional azul escuro, marca registrada do Azulão da Fronteira, enquanto que a camisa 2 é branca com detalhes em azul. A estreia dos novos uniformes está programada para este domingo, na partida contra o Coritiba, válida pela Copa Foz do Iguaçu, troféu 100 anos. Em entrevista à CBN Foz, o presidente Arif Osman comentou sobre as parcerias firmadas pelo time e a preparação visando o torneio. Estamos trabalhando bastante para que isso aconteça, tem que ter. Eu sempre falo, hoje fui apresentar minha camisa para dois patrocinadores, Masters, eles reclamaram da camisa que está cheia de patrocínio. Eu falei, gente, nós temos que levantar o dinheiro necessário para subir, e infelizmente ainda somos um time pequeno, então os valores não são tão altos assim, e a gente precisa ter essa divisão da camisa. Mas eu estou contente, nós estamos atingindo o valor que a gente precisa para subir, falta um pouco ainda para chegar no número que a gente fique tranquilo, que possa dormir tranquilo, mas estou muito satisfeito com o resultado obtido até agora. O Ivair Sense e o Joel estão trabalhando bastante, o Jacques, o preparador físico, o Osmar, preparador de goleiros, estão trabalhando bem esses meninos, e tenho certeza que o público que for ao estádio do ABC nesse domingo, a partir das 3h30, assistir primeiro o Atlético e 3 de fevereiro, depois o Foz contra o Coritiba, vai estar muito satisfeito, vai ver uma equipe guerreira, lutadora e em busca do seu objetivo, que é mostrar para o público de Foz do Iguaçu uma boa equipe, um bom conjunto e quem sabe ser vitorioso no domingo. O técnico do Foz, Ivair Sense, comentou sobre a importância do torneio para a preparação do elenco visando a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Será muito importante porque nós vamos ter dinâmica de jogo, situações com adversários de nível, de potencial, embora não é o ideal o tempo que nós estamos treinando, mas é razoável. E nós temos que jogar. Nós temos que jogar porque temos que mostrar o time para a torcida. Essa etapa termina na terça-feira, depois nós temos uma nova etapa. Temos aí dois probleminhas de lesões de última hora, problema de tendinite, mas a condição é razoável para nós fazermos esse torneio. É fazer o melhor, entrar sempre para vencer, entrar sempre para ganhar, esse é o propósito, esse é o projeto e essa é a filosofia que temos. Independente de jogarmos contra Curitiba, o Atlético, o 3 de fevereiro, independente do adversário, nós temos que jogar para vencer. Nesta sexta-feira também aconteceu a apresentação do zagueiro Alcir, velho conhecido da torcida iguaçuense. Ele estava se recuperando de lesão há cerca de um ano. A expectativa está sendo das melhores, né? Conheci agora o novo treinador, né? O elenco também. Eu vi agora o primeiro treino, né? Tô numa fase de adaptação, né? De entrosamento. Espero que a gente tenha boa sorte esse ano e consiga bons resultados e nossos objetivos no final do campeonato. Bem, infelizmente eu tive uma contusão no penúltimo jogo e eu rompi o cruzado, né? Aí fiquei um tempo parado e pedi para fazer a cirurgia com um médico amigo meu, que já tinha feito uma cirurgia comigo já também. Aí fui para Santos, né? Aí demorou um pouco para fazer a cirurgia, mas graças a Deus fiz a cirurgia, deu tudo certo. E agora estou voltando aí com fé em Deus para a volta do futebol e conseguir uns objetivos de vida também, além de ajudar o clube também nessa nova etapa. Na rodada de abertura da Copa Foz do Iguaçu, o Atlético Paranaense enfrenta o 3 de fevereiro, com início a partir das 3h30 da tarde no estádio do ABC. Na sequência, no mesmo local, o Foz do Iguaçu recebe o Coritiba. Os vencedores classificam-se para a final, que será disputada na terça-feira, dia do centenário. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.